O baiano, o carioca e o gaúcho, todos eles cantam a sua cultura e a beleza dos seus estados. Chegou a vez do Paraná, que foi abençoado por Deus com a mais bela natureza do país. Vem comigo! Mandar um postal e quero te convidar. Junto vai meu endereço pra você me visitar, conhecer as cataratas no lago da Itaipu, respirar a natureza contemplando a beleza das florestas do Iguaçu. Desse povo do sudoeste a Londrina, a Serra da Graciosa e a cidade de Antonina, tu vais provar um barreado, descer a Paranaguá, passear devagarinho pela praia de Matinhos, Guaratuba e Caiobá. Rochas da Vila Velha e a Lagoa Dourada, o verde de Maringá, Maringá, Maringá, cobrindo rua e calçada. Quando Deus fez esse mundo, Deus é bom, e parou pra descansar, falou que tudo era belo e traçou um paralelo entre o céu e o Paraná. A Curitiba, você vai se apaixonar. A beleza da cidade faz o poeta sonhar. Se você quer ser feliz, então vem nos visitar. Traga o seu melhor sorriso, vem pro nosso paraíso, que se chama Paraná. Meu Paraná.